Antônio nos trouxe informações assim bem assustadoras, né? Rio Grande do Sul, nosso estado, o maior nesse índice de suicídio. Ele falou da questão espiritual. Eu peguei ali na biblioteca Memórias de um Suicida. Tem casos que acontece lá no astral. E dentre todos esses motivos, né, que ele nos trouxe, seja frustrações amorosas, financeiras, enfim, N casos que ele trouxe aqui, alguns, eu penso que as doenças mentais também tenham o início no cultivo do que a gente pensa, do que a gente sente, né? Nós todos aqui alimentamos uma frequência de pensamento, né? De sentimento, e às vezes isso se torna volumoso, a ponto de atrairmos pessoas na mesma vibração mental, negativa ou positiva, depende do que a gente escolher. E quando isso fica volumoso, às vezes é difícil se desamarrar dessas conexões. Então, se formos tendenciosos a criticar, a gente vai se aliar a pessoas que criticam, que apontam defeitos e vão continuar nessa frequência. Isso atrai e produz no organismo mesmo, é físico, toxinas. Então, eu estou trazendo uma questão que pode ser pequenininha, me coloco dentro disso, né? E pode ficar gigante. Então, trago um questionamento: qual é o tipo de sentimento, de pensamento que nós estamos alimentando? E o que isso, em grande proporção, pode gerar? O suicídio, uma das maiores causas são as doenças mentais, né? E a depressão, que é uma delas, é difícil para quem passa, é difícil para quem está do lado, já é físico, já precisa de medicamento, não é só uma conversa, só um abraço, como o Antônio referiu, que vai sanar esse déficit do organismo, né? Então, vamos cuidar, no orai e vigiai, vamos nos solidarizar com as pessoas que estão passando por isso, e nós manter o alerta, né? Qual é o tipo de sentimento que eu tenho, e será que eu já pensei nisso, em me matar? Nossa, parece até feio falar, né? Ah, hoje eu queria morrer. Já falei isso quando eu cheguei em casa, assim, nossa, eu tive um dia terrível, olha, hoje eu... Alto lá, né? Somos seres espirituais, a vida é uma dádiva, a vida é uma oportunidade única. Muitos espíritos gostariam de estar no nosso lugar aqui. É uma escola, é um treinamento estarmos encarnados, grandioso. E às vezes a gente não se dá conta desse treinamento, nos perdemos nesses caminhos de pensamentos negativos, de sentimentos, nos aliamos a pessoas e a espíritos, porque tem a questão da obsessão. Muitos de vocês leem nos romances ou nos livros ali da biblioteca, a obsessão é muito grave, né? É como se comparar a um espírito encarnado também, né? Quando a gente está numa turma que quer que a gente beba e, né? Ou, nesse caso, quer que a gente se mate, é difícil sair dessa frequência. Então, vamos ficar com um alerta para não entrar nela, em cenas pequenas. Eu passei no ano passado com a minha mãe, ela teve depressão, e eu demorei a entender porque ela foi muito forte durante toda a vida. Passou por N coisas e sempre E eu não entendi, eu disse, mas por que que agora ela está assim fraca, né? E acompanhei ela no médico. O psiquiatra explicou que a cada frustração no organismo, a gente queima uma porção de neurônios. Então, tinham 10 a cada uma cena de desemprego, uma frustração amorosa, alguma cena desgastante de nervos, o cérebro consome uma quantidade de neurônios. E, às vezes, esses neurônios não conseguem se regenerar. Isso fisicamente. Existe também a proporção espiritual, que é aquilo que a gente começou a falar. E quando chega num nível de degeneração de neurônios, as pessoas não conseguem mais se reerguer, manter o entusiasmo, né? A disposição. Às vezes lembrar, perda de memória, desânimo, sono excessivo, choro compulsivo. Todos esses sintomas, que era o que minha mãe apresentava, eram decorrentes disso. E ela precisou tomar remédio, eu precisei escutar. Estou narrando, trazendo uma questão, porque eu consegui aprender com ela, né? E trago esse caso porque eu não acreditava em suicídio. Acreditava que quando as pessoas falavam, ah, eu vou me matar, não era para levar a sério. Eu sempre tive uma visão positiva disso. Mas a gente tem que levar a sério. Tem que cuidar tanto dos nossos, quanto dos nossos pensamentos, do nosso alerta, até que ponto eu penso nisso, né? Quais desses sintomas que eu estou apresentando ou posso apresentar, e as pessoas que estão ao nosso lado. Enquanto humanidade, nós todos devemos nos abraçar. Nós todos somos muito importantes aqui. Cada um com a sua missão. Pai, filho, lá na empresa, na família, consigo mesmo. Às vezes, né, a não aceitação. Como é bom a gente se aceitar como é, único, sem comparação. Sem, ah, eu queria o cabelo assim, eu queria ter aquele emprego, aquele carro. Nos aceitar, agradecer essa vida grandiosa e treinar. É orar e vigiar, manter uma frequência elevada, positiva, salutar, edificante para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor.